Recompus, me recompus. Ninguém traduz, nem traduz. Certamente volta e sempre me seduz. Brilho que reluz, me recompus. Será ilusão? Quem deduz? Interrogação fazem jus. Recusaram a dor e a cruz. E qualquer tipo de fardo já reclama com Jesus. É óbvio, e mesmo assim me recompus. Tem hora que é necessário apagar a luz, apagar as pontas e acertar as contas. Segredo que é segredo não se conta e nem se deduz. Meus dedos seguram as responsas e alguns minutos depois preciso acender a luz. Me recompus e compus. Imerso, crio esse verso que introduz fatos de uma época passada sem nenhum cheque, beck, conhaque, rum. E amanhã parecia um dia comum. Da vitrola, Bezerra da Silva e Mussum. E um moço sentado na escada, pique bebum, me deu um aperto de mão e olhou com atenção. Só falou pra mim assim: ei menino, segue sua missão. Me recompus, meu amor, recompus.